pelo sonho, mas vivendo a realidade. Pé no chão, competição e opressão dos covardes. Lágrima de sangue escorre pela face. Sofredor carrega no peito o valor da simplicidade. É recíproco entre o palco e outra confiscação. Direto e diretamente atormenta seu barraco. Em certo momento me sinto algo. Pensamentos não param, todo momento voo alto. Linhas são escritas, enxergo o mundo cinza. Mas espero que os sonhos renascem da cinza. Num país que finge a democracia, escravatura explícita, a base da mentira. 2017, egocentrismo impera. Por dinheiro e poder, manipula a favela. Pelo sonho continuo firme no jogo. Militante, combatente, poeta do povo. É minha parça, essa levada destrutiva que vem constar. Finalizar essa partida, aprenda a rimar. Na arquibancada tem lugar ainda. Vim pra descartar essas cópias que estão vencidas, arquivos. Lembro do longo caminho, compondo de madrugada, escrevia sozinho. No ritmo, que era tenso naquela época, enfim. Sonho legítimo, imprimo a técnica, ética inédita. Mas bem ousada, não achar no Wikipedia a verdadeira caminhada. Rala, farsa, cê quer saber? Ontem cê era eu, mas hoje eu não sou você. Ouvi dizer que incomoda minha proporção. Cada vez que represento, arrebento sua pretensão. Luz, ação, a rima em overclock final. Misterioso suspense do Hitchcock. Na subida, descida do morro, socorro meu povo. Ganância, maldade, impera, mamão. Deus, essa terra, os campos de terra, sou campo de guerra. Corpos furado na bala, os pequenos pegão. De ponto 40 na mão, corrida cifrão. Ostentação, show do milhão, acorda ladrão. Sai fora dessa hipnose, dia de luta, tristeza. Panela vazia, cima da mesa, diante da aprovação. Soldado não caia na tentação, dá pra vencer sem ser ladrão. NGO, distante da feita, do crack, do álcool, do beck, do pó. Resgate presente, sobrevivente, na linha de frente, esmagando a serpente. Ideia ciente, mil grau, firmeza total. Humilde, respeito, sem preconceito, sujeito, não bato no peito. Eu canto pra muitos, estemo pra poucos que para que penso. Barato é louco, a caminhada é longa, fé recompensa. O meu som não é modo, uma pá fica puto, se incomoda. Gera rebota, máscara cai, diante do bate. Se liga rapaz, sistema fascista, punk da lista. Novinha na pista, riscado da lista. Aumento estatística, a gravidez indesejável. Aumento da AIDS, incontrolável. Alma blindada, fé e persistente na luta. O ponto criativo relata minha conduta, o cálice que derramou seu egoísmo. Da minha parte, a arte vem de menino. Siga seu sonho, fé, eu acredito. Ninguém pode apagar o que tá escrito. O precedente ativo, mas o que é vivo. Rap verdadeiro nunca será extinto. Não alimento, lamento, desperdiçando o momento. Postura sem fundamento, marrento, de tempo tem. Espalha pro vento, o dom do argumento. Abraça o talento, e aquele 1% que paga veneno. Se tô de Nike no centro, minha família sustenta. Porque acordo bem cedo, na neblina eu relento. Procedimento, que bate aqui dentro. O oligarca ministra o rap desinformado, esquecendo quem lutou pra ser notado. Mesmo sem o dinheiro, eu sigo no que acredito. Sem pauta televisiva pros assassinos, estúdio pra mim. Ser notada não é com uma melancia, é disparando rima a favor da disciplina. Doutor, não vim de minha ideologia, porque eu não vou ser mais uma putinha. Comunicação entendida pra ser vendida. MC de funk nunca foi ideologia. Casca dura, imperativa, corporativa. Vende até a moral, vai ingressar na tal da mídia. Enquanto as mina não se valoriza, vai ter aquele que se for tirar de cadela. Sou responsável, quer respeito, sem ideia moralista. O rap verdadeiro, quanto calma a expressão. O que sai da mente, uma reação. O rap, que é o som das ruas, agitando todas na luta. Escuta aí, mano, RM no ar sem desistir. Mostrando mais uma rima, vamos chegar nem aí, pra quem nos discrimina, é nós que tá. Sem esquecer do que já disse, diferente dos gravata desse nosso Brasil, que nesse mudice com nossa grana subiu. Tenho o meu ponto de vista, e você o que acha? Independente de estar certo ou errado, eu não vou aguentar calado. Bolando meus planos, com a ajuda de vários mano. Conexão 015, 011, vários aliados. Montando a estrutura, mostrando que temos cultura aos montes. Nesta libertinagem de expressão, com coerência. Dizem aos irmãos, cuidado com a depressão nesta atual decadência da sociedade, onde só aumenta a violência cada vez mais, sem piedade. Sonho em ver a paz reinando em todas as comunidades. Não me leve a mal, original rock também tem sonho em ver a molecada na escola sempre estudando e se formando pra enfrentar o mundo. Moleque, me escuta, porque sua luta não vale nada sem estudo. Eu aprendi que nesse mundo tem que ser alguém, pois não desista do seu sonho, vai bem mais além. E quem não acredita que se é capaz, olhe somente pra frente, porque o futuro é você quem faz. Meu sonho, eu já cheguei até metade, tem mais 50 pela frente pra chegar ao 100. Eu me afasto de tudo que é errado, por isso que Deus é comigo, não corro perigo, eu sou um abençoado. Ainda espero alcançar o que eu sempre sonhei, vencer na vida com honestidade. Eu sei que é difícil, mas não posso parar. Meu sonho que não é difícil, mas com sacrifício eu vou alcançar. Desencosta da parede, foge da rede, escapa daquilo que te prende, que te pede. Olha pro chão e pra frente, o que ficou pra trás, só aprende. Quem caiu ou quem ficou do seu lado, o recado é dado, falado, cantado, sem te deixar alienado. Desencosta da parede, vem pra pista e sai cantando, rasta la vista. Baby, arrepia, é o que tem pra hoje, mas o futuro se conquista dentro ou fora do bonde. Vamos longe, seu sonho é do seu tamanho. Não estranho o que eu estou falando, o que não te mata te torna mais forte. Não estou falando em questão de sorte, o que não te serve, delete e vai e corre. A caravana passa, um cachorro ladra e tu segue a sua caminhada. Caminhada. No oratório relato meu sonho, nos versos que componho, na esperança de inverter o futuro medonho, que leva violentamente os manos da quebra pro narcotráfico, um emblemático palco de guerra, onde tentam a sorte de segunda a segunda-feira, buscando o cofre rastreado por tornozeleira. Não temos trincheira, só mãe solteira desprotegida, no tiroteio defendendo sua filha com a própria vida, de outra bala perdida que só acha inocente. Limpeza étnica, fato recorrente, sei quando parentes, amigos pra sempre, tanta barbárie. Meu sonho é que a bala de ponto 40 não me cale. É foda viver desmotivado, sucumbido por essa batalha diária e seus diversos motivos. Low F envolvido, não de muito longe, Sorocaba SP 015-011. Eu vou dizer que foi difícil pra mim passar o que eu passei, mas tô aqui. Tô firmão ouvindo rap nacional, de calça larga e jaquetão, sei lá se pá. Vou fazendo peão, várias histórias ficaram no ar. Eu vi vários sonhos se derreter que nem gelo. Vi vários manos se perdendo na correria do dinheiro e nunca mais se achar. Vi vários manos que se diziam parceiros e que pelo dinheiro foi tudo a perder. Dinheiro, dinheiro. Todo mundo quer, então me diz qual é o seu preço. Dizem quem não tem bom aliado anda sempre sozinho, mas aí, escuridão sem fim, Deus tá comigo, a minha mãe tá orando por mim. Miséria, tragédia, apocalipse, o mundão tá louco e só quem é resiste. Pólvora que explode a mente e os germes devoram miolo por miolo. 015-011, pelo sonho. 015-011, pelo sonho. 015-011, pelo sonho. 015-011, pelo sonho. 015-011, pelo sonho.